por ser segunda-feira, vamos começar calminhas, vamos começar por ouvir o fado. Espero que tenham tido um bom fim de semana e estejam preparados para iniciar uma boa semana de trabalho ou de férias, conforme a vossa situação. Vamos começar com o fado e vamos começar com Amália Rodrigues e o tema Uma Casa Portuguesa. Uma casa portuguesa fica bem, pão e vinho sobre a mesa. E se a porta humildemente bate alguém, senta-se à mesa com a gente. Fica bem esta franqueza, fica bem, que o povo nunca desmente. A alegria da pobreza está nesta grande riqueza de dar e ficar contente. Quatro paredes caiadas, um cheirinho alecrim, um cacho de uvas douradas, duas rosas no jardim, o São José de azulejos, mais o sol da primavera, uma promessa de beijos, dois braços à minha espera. É uma casa portuguesa, com certeza. É com certeza uma casa portuguesa. No conforto pobrezinho do meu lar, há fartura de carinho. E a cortina da janela, o luar, mais o sol que bate nela. Basta pouco, pouco chinho para ladrar uma existência singela. É só o meu pão e vinho, o caldo verde, verdinho, é fumegar na tigela. Quatro paredes caiadas, um cheirinho alecrim, um cacho de uvas douradas, duas rosas no jardim, São José das azulejos, mais o sol da primavera. Dois braços à minha espera. É uma casa portuguesa, com certeza. E é com certeza uma casa portuguesa. É uma casa portuguesa, com certeza. É com certeza uma casa portuguesa. Não posso esquecer-me daquele navio que eu vi naufragar. Na boca da barra tentando perder-me, aquela janela virada para o mar. Sei lá quantas vezes desci esse tejo e fui pro mar fora com a alma a sangrar, levando uma ideia, uns lábios que invejo, e aquela janela virada para o mar. Marinheiro do mar alto, quando as vagas uma a uma prepararem-te um assalto para fazer teu barco em espuma, repara na quilha, baila-te na crista das vagas gigantes que o quer entregar. Se não tens cautela, não pões mais à vista naquela janela virada para o mar. Se mais ainda houvesse mais portos correra, lembrando-me em noites de mar e luar,

Pois bem, então, passaram por cá os primeiros sons que por aqui rodaram, foram eles. Em primeiro, Amália Rodrigues com Casa Portuguesa. Depois, Tristão da Silva com o tema Aquela Janela Virada para o Mar. E, por fim, Adriano Correia de Oliveira, Capa Negra, Rosa Negra. Não esqueçam, passem pelo nosso blog em radioondanacional.blogspot.com. Fiquem a saber todas as novidades da rádio. Somos a vossa preferência na web. Sintonize-nos em www.ondanacional.listen2myradio.com. Agora vamos ficar com Teresa Silva Carvalho com o tema Oh Rama, Oh Que Linda Rama. Lavram na terra com as unhas dos pés. segunda à sexta-feira, das 17 às 19. E aos sábados, das 15 às 17. Aqui na Rádio Onda Nacional. Ok. Onda Nacional, uma nova rádio. Um novo despertar para o sucesso. Olá a todos, novamente, estou cá Narciso Gonçalves a fazer-vos companhia na apresentação de Portugal de Les a Les. Acabamos de ouvir mais três, foram Teresa Silva Carvalho com O Rama, O Calenda Rama, os Adiafa com Meninas da Ribeira do Sado e depois Teresa Tarouca, As Minhas Asas. Quero-vos lembrar para que passem pelo nosso Facebook, façam-se nossos amigos, vejam lá as fotos e em www.facebook.com/Onda Nacional. Agora vamos ficar com os Trio Admira com Anel de Noivado. Sabe a tristeza que sentia, porque mesmo nesse dia,

Eu não sei o que te fiz para ser assim magoado. Foi por amor, por amor. Foi por amor, por amor. Por amor, discuti, conversei. Fui criança, fui louco. Não cheguei a entender o que te fez partir. Não cheguei a perceber qual o mal que te fiz. Foi por amor, por amor. Foi por amor, por amor. Eu chorei do amor que te dei, mesmo assim foi tão pouco. Foi por amor que eu sofri. Foi por amor que eu pedi. Foi por amor que eu fiquei sozinho. Chorei, foi por amor que cantei, foi por amor que implorei carinho. Nesta solidão recordo o tempo que passamos. Nesta paixão eu recordo quando começamos. Foi por amor, por amor. Foi por amor, por amor. Por amor, o teu tímido beijo, mas tão sensual. Em momentos de loucura o tempo foi passando. Em momentos de ternura fui-me apaixonando. Foi por amor, por amor. Foi por amor, por amor. Por amor, eu fui louco talvez, mas não foi para teu mal. A Onda Nacional está agora mais perto de si. Visite-nos no Facebook em www.facebook.com/Onda Nacional. Aos sábados, pelas 19 horas, José Pinheiro convida-o para a sua festa aqui na Onda Nacional. No tempo da gola alta, Festa do Zé. Sábados, 19h20, aqui na Onda Nacional. Meia dúzia, meia dúzia, meia idade mais impacto. Meia dúzia, meia dúzia, porque a dúzia é mais baracto. Onda Nacional. Dia a dia, a sua melhor companhia. E eu compus-a. Os últimos a passar por aqui foram Trio Admira com Anel da Noivado, Os Trabalhadores de Comércio com Chamem a Polícia e o Toy com Momentos de Ternura. agora vamos ficar com José Cid e Nasci para a Música. A partir desse dia nunca mais esqueci. Saliva eu perdi, dinheiro eu gastei, mas nunca, nunca me importei, porque sei que sempre te amarei. 4 anos em plena loucura, luta dura contra tudo e dois filmes eu passava para te ver sorrir e a sonhar. Que doce esse teu olhar. Força, nunca desista, sabe muito caminhar. A vida é longa e o tempo nunca vai parar. Se alguém um dia te disser que te esqueci, chora, pois nesse dia eu morri. Lágrimas chorei, na boca em cantos, na prodizia que eu lancei. No ponto que eu toquei, a ti te conquistei. Pela melhor fase da minha vida eu passei. Erros cometidos, sem serem resolvidos, eram esquecidos. Culpa minha, andava cego, não via que eras a rainha de todo o meu reino. E sem saber porquê, perdi todo o paleio. Receio nunca mais te ter, creio que todo o sentimento de revolta em mim vai atingir. Ouve com atenção, se ele nasceu para a música, então eu nasci para ti, só para ti. Música inspiradora de todos os meus prazeres. Dona e senhora, aqui te deixo esta canção, que nada é mais que a libertação de um sentimento. Para todos os que sabem o que é este sufoco, o que é viver com pouco, é o que sinto. E é por ti, e é por ti. Da roseira nasce a rosa, da lua nasce o luar. Da mulher nasce o homem, eu nasci para te amar. Há quem diga que nada merece as nossas lágrimas. Falsos queimam em câmaras matemáticas. Corrida contra o tempo, da porta da loucura. E eu fui à procura, alguma amargura foi encontrada. Encantado com um pauzinho mágico, por uma fada foi lançado. Eu fui levado e abençoado nas mãos de alguém que me fez homem, acarinhado como um mãe para filho. Era sem estrito, caminhava pelas ruas desse mundo contigo. Era uma eternidade, juntos caminhávamos para o bem desta irmandade. Tudo era claro, nada mais havia a acrescentar. Aos poucos tudo se veio a degradar. Não quero nem pensar, mil desculpas por o que fiz passar. Processo original de arrependimento, passo concluído. Beat produzido com peso e medida. Anjo guia que me controla. Ciclo vicioso que gira como uma bola. Sistema harmonioso que nos engloba. A vida contigo quero passar. O passado contigo e só contigo quero rasgar. Para que batutar no que passou? O que interessa é o que se vai passar. E há para que lembrar, noites a agarrar em ti, para não fugir junto a ti. Conto algo para te rires. Se algum dia quiseres e saíres daquela porta, todo o meu reino vai cair, toda a corte se vai rir. Todo o meu ser será iluminado. Cuidado, algum dia o amor vai ser perfeito. Para essa doença eu receito ritmo e poesia, mas nada de feito, aperfeito. Algo de perfeito com dignidade. Pelos caminhos da verdade escrevo o que vejo e não o que vejo. Porque sempre fui bem verdadeiro, assim me despeço, querendo ser o teu parceiro. E para sempre, para sempre, para sempre, para sempre, para sempre.

mais uma vez, muito boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Onda Nacional e bom dia para a Antena Web. Estamos quase a chegar ao fim desta primeira hora de Portugal de Les a Les para a segunda-feira, 23 de julho de 2012. Os últimos cantores a passar por aqui foram José Cid com Eu Nasci para a Música, depois Rui Veloso com o Protocolo e Adelaide Ferreira, Mais Forte que a Paixão. Esta é a Rádio Onda Nacional, a melhor companhia na web. Vamos ficar com Agatha e com o tema Faraó. Vou falando porque é fácil inventar, todos inventam por aí.

um novo despertar para o sucesso. A Onda Nacional está agora mais perto de si. Visite-nos no Facebook em www.facebook.com/Onda Nacional. Mais uma vez, boa tarde para todos os ouvintes da Rádio Onda Nacional. Deixo um bom dia também para os ouvintes da Antena Web. Portugal Lesa Les nesta segunda hora para segunda-feira de 23 de julho de 2012. Vamos iniciar esta segunda hora com Herman José, com o tema A Cor do Teu Batom. O Teu Batom. Tivesse o dom de saber assim. O teu batom, água na boca, chamou por mim. O teu batom tivesse o tom de canção de amor. O teu batom deixou na roupa o teu sabor. O teu batom brilhou num som tão tão jubim. O teu batom foi água, mel, foi cor de carmim. O teu batom foi um bombom, coração e cor. O teu batom deixou na pele o teu calor. creio que você não gosta disto. E disto, muito menos. Então disto, nem pensar. Oops. I did it again, baby. Yeah! Isto sim é música a valer. Todos os dias, a tua companhia. Onda Nacional. Dá-te mais, mais e muito mais. www.ondanacional.listen2myradio.com Onda Nacional. Sim. Mais uma vez para todos, continuam na Onda Nacional. Os últimos sons a rodar por aqui foram Herman José com Acordo o Teu Batom, depois Terra a Terra com o Rapaz do Casaquito e por fim Grupo Regional de Portel com a Senhora Cegonha. Agora vamos ficar de seguida com Quarteto 1111 com o tema Meu Irmão. Deixe-se ficar por aí, está em boa companhia, está na companhia da Rádio Onda Nacional. Este é o programa Portugal de Les a Les e eu sou Narciso Gonçalves, que realizo e apresento de segunda a sexta-feira. Vamos ficar então com o Quarteto 1111. Meu irmão, olha pra mim e diz-me. trabalhos e maleitas, nos risos mais gostosos de uma breve mocidade. Olha a perninha da menina, olha a perninha e a perninha da menina. Cabeça não tem juízo e a perna que vai pagar. Cabeça não tem juízo e a perna que vai pagar. Entra, pífaro! Entra, gaita, que isto é uma festa! Fez-se farinha, dessa farinha, com fermento fiz o pão. Ficou-me ao peito essa trigueira rainha, que me roubou alegria ao meu canto e coração. Apresentação na Onda Nacional ao domingo pelas 18 horas. Uma hora de música mais mexida. Acompanha-nos na Onda Nacional. www.ondanacional.listen2myradio.com Onda Nacional. Sintoniza-te. Ilha de Sonhos. Domingo, das 21 às 23. Noites Calmas. Com Nuno Soares, na Onda Nacional. Já entramos na segunda meia hora da segunda hora de Portugal de Les a Les. Acabamos de ouvir o Quarteto 1111 com o tema Meu Irmão, depois Pedro Barroso com Cantar Brejeiro e do Ouro Negro com o tema Garota. Esta é a sua rádio de preferência, a Onda Nacional. Emite de segunda a sexta-feira, das 11 à 1 da manhã. Horário da programação, emissão de momento, das 8 à 1 da manhã. Este programa vai para o ar de segunda à sexta-feira, das 14 às 16 na Onda Nacional e das 8 às 10 na Antena Web. Vamos voltar a ouvir mais uns fadinhos. Desta vez vamos ficar com a Marisa e o tema O Silêncio da Guitarra. Da guitarra que a minha alma se agarra como se fora de fogo. Em meu peito se demora que a alegria também chora e apaga tanto desgosto. Demora que a alegria também chora e apaga tanto desgosto. Este silêncio do Tejo, sem ter boca para um beijo, nem olhos para chorar. Gaivota presa no vento, um barco de sofrimento que teima sempre em voltar. Dai volta presa no vento, um barco de sofrimento que teima sempre em voltar. guitarra de tocar um triste fado. Quando a alma se agiganta, a tristeza também canta num pranto quase parado. Quando a alma se agiganta, a tristeza também canta num pranto quase parado. Silêncio da guitarra. Uma guitarra afinada, uma voz bem timbrada e tudo esquece. Quando a tristeza me invade, tanto faz. Se me atormenta a saudade, tanto faz. Acha-se uma vontade, tanto faz. Por uma esperança perdida, não faço na vida por um mau bocado. Se acaso a sorte esqueceu, é fazer como eu, deixe andar, canto faz. Não, é que não me interesse, por quem a dor não resiste. Mas há gente que parece que gosta até de andar triste. Tem sempre um ar fatal a que ninguém o obriga. Mas nesta vida afinal, vendo bem, nada vale mais do que uma cantiga. Quando a tristeza me invade, tanto faz. Se me atormenta a saudade, tanto faz. Acha-se uma vontade, tanto faz. Por uma esperança perdida, não faço na vida por um mau bocado. Se acaso a sorte esqueceu, é fazer como eu, deixo andar, canto faz. Canto faz. Canto faz. Não passe na vida por um mau bocado. Se acaso a sorte esqueceu, é fazer como eu, deixo andar, canto fado. Naquela casa de esquina mora a senhora do monte, e a providência divina mora ali quase de fronte. Por fazer bem à desgraça, deu-lhe a desgraça também. E aquela divina graça, e aquela divina graça que Nossa Senhora tem. Senhora tão bem fazeja, que a própria Virgem Maria não sei se está na igreja, se naquela moradia. Com a mágoa que desconsola, a pobreza se conforta na certeza de uma esmola, na certeza de uma esmola, quando bate aquela porta. O luar da lua cheia, ao bater na janela, reforça a luz da candeia, o alpendre da capela. Vai lá muita pecadora, que de arrependida chora,

já te viram por aí de braço lado, ou alguém que não era eu, e assim eu vou-te avisar que não mais pode acontecer o que me vieram dizer. Gosto de ti, mas meu amor, tu tens altela, porque entre nós já não pode haver um ela. Agora vou fingir que nada se passou, mas tu já ficas sabendo como eu sou. Vê lá bem, meu amor, vê lá bem, meu amor. Gosto de ti, sabes bem, se existe, sou tão dedicada, tu tens de o ser também. E se eu voltar a saber que voltaste a passear, não sei que se irá passar. Vê lá bem, meu amor, vê lá bem, meu amor, vê lá. Gosto de ti, sabes bem, e se sou tão dedicada, tu tens de o ser também. E se eu voltar a saber que voltaste a passear, não sei que se irá passar. Vê lá bem, meu amor, vê lá bem, meu amor. Rádio Onda Nacional está na web em http://ondanacional.listen2myradio.com. Não percam ao domingo pelas 19 horas Portugal Musical. Apresentação Leandro Amador na Onda Nacional. Rádio Onda Nacional, o som mais fresco deste verão. E agora que estamos a cerca de 10 minutos do fim deste programa de segunda-feira. Passaram por cá 6 fadistas. E começamos nós por ouvir a Marisa com Silêncio da Guitarra, depois Maria da Fé Quando a Tristeza Me Invade e Alfredo Marceneiro com A Senhora do Monte. Ouvimos também Mariama com O Fado Mora em Lisboa, depois Simone de Oliveira com Começar de Novo e terminamos com Milo Belaven. E para nos levar até ao fim deste programa de hoje, vamos ficar com Mónica Sintra com o tema Anjo da Guarda. A seguir vem o Luís Represas com Balada da Fiandeira. E assim chegamos mesmo até ao fim, por isso despeço-me de todos os ouvintes da Onda Nacional e também da Antena Web. Até amanhã, se Deus quiser.

ansiosamente remexe o botão em busca daquela força que às vezes vem numa canção. E se passarem a Janis Joplin, fica acesa no repente, põe-se a dançar em frente ao espelho e sobe a saia acima do joelho e vai cantando no quarto de banho, aproveitando a ressonância. A vizinhança acha estranho e até comenta a extravagância. Se ela é assim, está-se nas tintas, tem ganas de se ir embora, seu mundo ao ar, subir ao palco e ser cantor.